cronograto. Já curti demais, chegado. Estou de boa agora então, regenerado. Pensei comigo, não vou assinar meu próprio homicídio. Conselhos de amigos que agradeço pela força e fonte. Aqueles que acham que eu não mereço, errei, paguei um preço. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Confesso que na vida, mano, eu já fiz muita merda. Viver aqui pensei que fosse fácil, pois me enganei. O que pensei agora que desfaço, mano. André daqui de baixo, eu mando meu abraço. Esteja em paz com Deus, sempre ao seu lado. Periferia agitada, becos escuros, bocadas, lembranças passadas que perturba a mente. Quer fazer o mal, mas faça consciente das consequências. Não vou cair em decadência. Eu tenho uma cabeça e ela pensa. Respeito as caras, peço licença, exemplo de decência. Mas se for preciso novamente cumprir pena, eu cumpro. Mais um defunto a menos, a mais, tanto faz. Ande correto, nunca incerto. Olhe para frente, nunca para trás. Se ligue nisso e tenha fé em Jesus Cristo. Justiça falha, 380 PT estraçalha. Mas ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém não sabe de nada. Sobra de os dois, estou em casa. Justiça falha, 380 PT estraçalha. Mas ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém não sabe de nada. Sobra de os dois, minha quebrada. Aqui 90% da vizinhança é humilde, papudão. Longe de mim, quero ser livre. Fim de ano, já está se aproximando, mano. A malandragem fez a caixinha para comprar os pano. Adolescência, mal influência, bandidagem. Caguetagem, casa caiu, destino agora é o cage. Desagradáveis, ideias na roda. Álcool, drogas, moda. Lembranças do crime é foda. Mas fazer o quê? Cada um tem que se dar por merecer. Respeito, a casa cai um dia, não tem jeito. Da polícia que todo preto é suspeito. Ladrão então, lutando sem medo da morte. Vou levando a vida, a cada ano que passa aumenta os homicidas. A sangue frio, bala perdida. Triste despedida. Justiça falha, 380 PT estraçalha. Mas ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém não sabe de nada. Sobra de